aqui dentro do teu peito não tem coração. Que a sua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse seu amor bandido. Me traio com ele pra trair ele comigo. Isso é o pra comer água de André Lima e Rafael. Puxa o solo, Gustavinho. Alô, David, meu parceiro, Salão Corte Ideal. Tamo junto, rapaziada. Tá me ligando pela madrugada. Se entre nós dois não existe mais nada, vai fazer com ele o que fez comigo. Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel, enganando ele como me enganou. Não vai ser dessa vez. Que vai fazer com ele o que você me fez? Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões, brincando com dois corações. Será que dentro do seu peito não tem coração? Que a tua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse seu amor bandido. Me traio com ele, que atrai ele comigo. Oh, oh, você não sabe dar valor. Oh, oh, agora perdeu meu amor. Oh, oh, e vai trair ele também. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Puxa esse solinho. É André Lima e Rafael ao vivo pra comer água. Vamos comer água então, rapaz. Ei, bem bom. Não vai ser dessa vez. Que vai fazer com ele o que você me fez? Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões, brincando com dois corações. Será que dentro do teu peito não tem coração? Que a tua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse seu amor bandido. Me traio com ele, vai trair ele comigo. Oh, oh, você não sabe dar valor. Oh, oh, agora perdeu meu amor. Oh, oh, e vai trair ele também. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Oh, oh, você não sabe dar valor. Oh, oh, agora perdeu meu amor. Ele também não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.